Olá, eu sou Priscila Carvalho, vivendo Magenta, e essa é a lição de número 92 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Milagres são vistos na luz, e a luz e a força são uma só. A ideia para o dia de hoje é uma extensão da anterior. Tu não pensas na luz em termos de força e na escuridão em termos de fraqueza. Isso é assim porque a tua ideia do que significa ver está presa ao corpo, aos olhos do corpo e ao cérebro. Assim, acreditas que podes mudar o que vês pondo pedacinhos de vidro diante dos teus olhos. Essa é uma das muitas crenças mágicas que vem da convicção de que és um corpo e de que os olhos do corpo podem ver. Também acreditas que o cérebro do corpo pode pensar. Se apenas compreendesses a natureza do pensamento, poderias apenas rir dessa ideia insana. É como se pensasses que tens nas mãos o fósforo que ilumina o sol e lhe dá todo o calor, ou que mantens o mundo dentro da tua mão, bem preso, até que o deixes ir. No entanto, isso não é mais tolo do que acreditar que os olhos do corpo podem ver e o cérebro pensar. É a força de Deus em ti que é a luz na qual vês, assim como é com a sua mente que pensas. A sua força nega a tua fraqueza. É a tua fraqueza que vê através dos olhos do corpo e espreita na escuridão para contemplar algo que lhe seja semelhante: o pequeno, o fraco, o doentio e o moribundo, o necessitado, o desvalido e o que tem medo. O triste, o pobre, o faminto e o que não tem alegria. Esses são vistos através de olhos que não podem ver e não podem abençoar. A força ignora todas essas coisas vendo além das aparências. Mantém o seu olhar constante sobre a luz que está além. Ela se une à luz da qual faz parte. Ela vê a si mesma, ela traz a luz na qual o teu ser aparece. Na escuridão, percebes um ser que não existe. A força é a verdade sobre ti. A fraqueza é um ídolo falsamente venerado e adorado, para que a força possa ser dissipada e a escuridão reine onde Deus designou que houvesse luz. A força vem da verdade e brilha com a luz que a sua fonte lhe deu. A fraqueza reflete a escuridão daquele que a fez. Ela é doente e olha para a doença que é como ela mesma. A verdade é um salvador e só pode exercer a vontade em favor da felicidade e da paz para todos. Ela dá a sua força a todo aquele que pede, suprindo a todos sem limites. Ela vê que o que falta em qualquer um seria uma falta em todos, e assim dá a sua luz para que todos possam ver e beneficiar-se como um só. A sua força é compartilhada para que possa trazer a todos o milagre no qual eles se unirão em propósito, em perdão e em amor. A fraqueza que olha na escuridão não pode ver propósito no perdão e no amor. Vê a todos como diferentes de si mesma e nada no mundo que ela queira compartilhar. Julga e condena, mas não ama. Permanece na escuridão para esconder-se e sonha que é forte e conquistadora, uma vitoriosa sobre limitações que apenas crescem na escuridão em enormes proporções. Ela tem medo, ataca e se odeia, e a escuridão cobre tudo o que vê, deixando seus sonhos tão amedrontadores quanto ela própria. Aqui não há milagres, só ódio. Ela se separa do que vê, enquanto a luz e a força se percebem como uma só. A luz da força não é a luz que tu vês. Não muda, não vacila e não se apaga. Não passa da noite para o dia. e de volta à escuridão até que amanhã venha outra vez. A luz da força é constante, tão segura quanto o amor, eternamente feliz em se dar, pois só pode dar a si mesma. Ninguém pode pedir em vão para compartilhar da sua vista, e nenhum daqueles que entrar na sua morada pode partir sem um milagre diante dos seus olhos, e força e luz habitando no seu coração. A força em ti te oferecerá a luz e guiará a tua vista, de modo que não habites nas sombras vãs que os olhos do corpo provêm para o auto-engano. A força e a luz se unem em ti, e onde se encontram está o teu ser pronto para abraçar-te com o que lhe é próprio. Tal é o ponto de encontro que tentamos achar hoje e nele descansar, pois a paz de Deus está onde o teu ser, o seu filho, está agora esperando para se encontrar consigo mesmo, outra vez, e ser um só. Hoje, por duas vezes, vamos dar 20 minutos para nos unirmos a essa reunião. Deixa-te levar até o teu ser. A sua força será a luz na qual a dádiva da vista te será dada. Então, deixa o escuro por um só momento hoje e praticaremos ver na luz, fechando os olhos do corpo e pedindo à verdade que nos mostre como achar esse ponto de encontro do ser com o ser, onde a luz e a força são uma só. Praticaremos assim de manhã e à noite. Após o encontro da manhã, usaremos o dia em preparação para o momento à noite em que nos encontraremos novamente em confiança. Vamos repetir a ideia para o dia de hoje com a maior frequência possível e reconhecer que estamos sendo introduzidos à visão e conduzidos para longe da escuridão, em direção à luz, onde só milagres podem ser percebidos. Milagres são vistos na luz, e a luz e a força são uma só. Citação do dia: eu entrego o meu apego às coisas pequenas. Eu sei que tenho feito ídolos de muitas coisas, pensando que isso ou aquilo poderia me trazer alegria, ainda que somente a experiência de quem eu realmente sou, em casa, apenas dentro de mim mesma, irá trazer a paz que eu busco. Eu entrego meus apegos às pessoas e lugares, riqueza e prestígio, aos quais meu ego me diz que eu deveria dar valor. Eu sei que meu valor está apenas em Deus. Que eu não seja tentada a esquecer hoje que a luz de dentro de mim está acima de qualquer valor. Eu irei me lembrar apenas disso. Querido Deus, cure a minha mente da falsa crença de que eu preciso de qualquer coisa a mais para então lembrar do amor. Que possam os brinquedos do mundo não me tentar a esquecer da grandeza que é você. Amém. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, de Marianne Williamson. Muita luz, muita força e muito amor. Um beijãozão. Até a próxima lição. Tchau, tchau.